Aí, DJ Pix, um nome solitário. Se você quiser um mapa de amor, gostoso, venha comigo, venha. É o Léo, DJ Pix. Seu peitinho, língua, seu galinho, me imagina. Sabe como tá o mundo, todo mundo quer putaria, meu bem. Hoje o baile é lá em casa, então aperta. Só pirocada na jota, a minha felicidade é ver você me matando também. Vai pela rua de cima, pra ninguém falar besteira. Tudo que a gente precisa é poder gostoso na rua, gostoso na rua. Mandela, 24 por 48, é só ritmada pros bailão.